Ordene com a equipe de solo, o 6722. Check, pode estar autorizado. Topo do ground, muito boa tarde, é bom sinal, respiro. Viva Papa, Papa. Roger, ponto de áudio 22, stand by, clearance to Lisbon. Stand by, Portugal, respiro. Portugal 022, ready to copy? Ready to copy, Portugal 022. Case clear to Lisbon, flight level 370 via Perzulu 10 until Natal VOR, November Tango Lima VOR. Departure from runway 10, left turn, Puka departure, Zipa transition. Departure frequency 120, decimal 8. Descol code 5533, airport ground 022. Portugal 022, escrito Lisbon, site level 370, onda para o sul 100, Natar VOR. After departure 10, by the left, book a departure, departure system. FAQ frequency 120 decimal 8 and working 5533 Portugal 022. Okay, ready back for that report for pushing start gate 11, that's Portugal 022. I call you for push back to start, that's Portugal 022. Ciente, web 6723, está livre o táxi via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. A 29 decolou, 56, chame controle em 1208, uma boa noite. Zero, obrigado. 1273, 120 graus 89, tem pouso livre, pistão a zero. Tem pouso autorizado, 120, quando 273. Controle, boa noite. 629, 1700 na. Israel. 3629, contato, tudo mantém, nível 360, então 3629. noite, TAM 3894, acionando a identificação, desça até 2000 na chegada Mária, justo no 019, aguarde a LS X-Ray, TAM 3894. O perfil da Mari, desça 2000, respeitando as restrições, TAM 3894, 019. Está seu critério de restrições, TAM 3894. Pode rolar por de Duna, então? Autorizado Duna, é pode estabilizar no localizador. Direto Duna, desce direto para 2000, reportagem de dados, 3894. É 722, boa noite. Ali mantém cabeceira 1-0. Bridge, o controle é 120 decimal 8. Acione 5542. O Sané 6259, entendeu? Autorizado. Nível 360 para Guarulhos, atendido 16, até Belo Horizonte, após trilha, após morte de caldo, sequela da pista 10, primeira curva à direita, subida é a da EOLE da Bridge, controle 120.8, aciona 5542, copiou informação Quebec. Está correto o cotejamento, acionar 6259, chame para o pushback acionamento. Obrigado, Samarino. Paulo Salvador, muito boa noite, seu gol no 601, vindo da Quebec para autorização 320. Boa noite, gol 1601, só um instantinho para cópia. Aguarda. Paulo, muito boa noite, final 6201, vindo do Quebec, autorização a campeão. 7601, o número 2 para cópia, aguarde. Salvador, gol 1223, então pode trás. 273, está livre o táxi. Alfa Juliette, o portão é o 3. O gol no 273. Alfa Juliette 03, o portão 273. Meia-zero-ano, cópia. Autorizado, Galeão, o nível 360, ok? 360 autorizado. Via Tezulu no 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, a interceptar Tezulu no 0. O controle 120 decimal 8, acione 5544, gol no 601. Autorizado 360 para o Galeão, via Hunter do Lou 1-0 após o SMAP, após conforme a saída da El, transição Leda Bridge, com controle 120.8 e o transponder 5544, contejou o gol no 601. Tá correto, chame pronto, o gol é no 601. Lá, pronto, gol 601. O Xené 6201, no cópia. Assista para o 601. 0 na saída da El Leda após bridge. Web 6722. MAP após conforme o plano. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda bridge. O controle 120 decimal 8. E o transponder é o 5531, né? Confronto 1-0 para o Galeão, Tezulu 1-0 e SMAP, foi conforme o plano. Descola toda a direita 1-0, da El Leda Bridge, 208.2, 3-1, transponder, Xanaero 6-2-0. O 6-2-0-1 no Xanaero está correto, chame para o pushback e acionamento. Gal 022 ground 51 alterno 3325, TAM 3629. No Recife 3629, boa noite, quanto vai? 3629 na escuta? Sabe 6722, chame Recife agora, frequência 1251, na alterna 3325, web 6722. 251, 3325, 6722. Boa noite, TAM 3197. A gente dá informação ao Quebec, é uma transição para Guarulhos. Prossiga. 3197, a gente dá informação ao Quebec, é uma transição para Guarulhos. É o 3897? Afirma, 3897. A gente avalia a cópia, TAM 3897. Guardando, 3897. Autorizado, chame para o táxi, o chinês 6201, né? Boa noite, 567, prossiga. Tá pronto para cópia. Gente, é o número 2, só um instantinho para cópia. É Arbon Elefa. 186. 186, até 3894. Obrigado, bom final de semana e boa noite. Boa noite. Zero ano, mantém a posição, os tráfego à retaguarda. Mantendo, 601. Voador 3894, passa ao Índia Serra, baixa travado. Muito boa noite. Boa noite. Tem pouso livre 1-0 no 30 graus 8 nós, TAM 3894. Autorizando o pouso, pista 1-0, TAM 3894. 1-0, curva à direita, subida da El, Leda e Leda Bridge. O controle é 120-8, acione 5552. É 120-8. Confirma o transponder também, por gentileza. P5552. Atenção, autorizado nível 340 para o TAM 3897. A pista em uso é 1-0, primeira curva direita. Ele vai ser da El, Lida, Brick. E a Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto trilho, direto ponto. TAM 3897. Correto, TAM 3897, chame no portão 5 quando pronto. Chamaram o TAM 3897. Para o TAM que eu chamei é 6201-190-109 a bordo, 3:44 Guarulhos. Copiado, o Oceané 6201 está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a Toei em 18-6, o ajuste é 1-0-9. 6-6-1-0-9-6-2-0-1. E o gol no 601, assim que o Airbus da Oceané liberar o pátio, está autorizado o pushback e acionamento e chame táxi. Entende, após o Airbus, está liberado o táxi, está liberado o pushback, está liberado o táxi, está liberado o pushback, está liberado o táxi. O gol no 567, cópia. Gol no 567, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, até o destino, a decolagem é da 1-0, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto Elefa, o controle 120-8, acione 5547. Correto, gol no 567 e chame na remota quando pronto. E 4, solo 1-4, libere direita, chame solo 1-2-9. Chama solo 1-2-9, 3-2-9-4. Eu vou adiante de TAP, eu vou de TAP Duna para o final ILS, descendo agora até 2000, ajuste 2019, autorizado final ILS. TAP Duna, pode final ILS. Salvador, o 3894, segurando o circuito. Lugar 3894, está livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para 08-3294. com 152 a bordo, 3,5 de autonomia, andando no Campinas. Eficiente, o volume 01, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, 186 torre, ajuste no 019. Eficiente, ponto de espera do 1386, volume 01, muito boa noite. Boa noite. Salvador, meu... O Oceania 6259, após a aeronave da TAM parquear no portão 8, à sua direita, está autorizado no 9 e chame para o táxi. E a posição é portão. É confirma, Paulo? É portal. Okay, stand by to push and start. You are number 2 on this sector. Stand by for push and start. Number 2 é portal. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus, 8 nós, 1601. Alinhar e decolar, boa, 10. Boa noite, 3603, sem identificação, desça e mantenha. Áudio de 3000 na chegada à mar, ajuste no 099, aguarde o ILS X-Ray, tá 3003. Na chegada à mar até 3000. 1019, no 099. Tá, 3603, ajuste 1019. 1019, obrigado. 1489. Controle 3 na prova de bridge, puxa na 6201. Guarde, irei solicitar o centro. 6201. 3601, aguarde, irei solicitar o centro recife. 6201. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi na 3297. 201 no controle. 6201. O centro autoriza direto o bridge. Bridge vai deixar uma graça. A 3601 no controle. A 6201 no controle. Siga, 601. Suba restrito agora no nível 300, restrito pelo centro. 300, 601. 1, decolou os 2-1, chama agora o controle em 1208, boa noite. 208, 601, boa noite.